Jonathan Heckenmeyer, 19 anos, acidente de carro, morto. Karen Berry, 17 anos, overdose, morto. Andrei Butler, 17 anos, se afogou, morto. Roberto Kirkland, 14 anos, suicídio, morto. Julio Montez, 15 anos, atropelado, morto. Tara Pickett, 16 anos, estuprado e assassinado, morto. Thiago Russo, 16 anos, câncer, morto. Benjamin Alves, 13 anos, um tiro na cabeça, morto. Todos jovens, todos mortos. Todos morreram de uma maneira diferente, mas todos morreram. E esse é o negócio. Ninguém sabe de como vai morrer, nem quando, mas todos sabem que vão morrer. A Bíblia nos fala em Hebreus que cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Toda pessoa vai morrer, não é um grande segredo. Mas a morte nos leva a uma outra coisa, o julgamento. Você vai viver, você vai morrer e depois você vai prestar contas com Deus sobre a sua vida. A coisa mais importante nessa parada não é como você morreu, mas como você viveu. Pois isto é que Deus vai cobrar de você. Como é que tem sido sua vida? Você está pronto a morrer e encarar Deus e explicar todos os rolos da sua vida? Imaginou-se você andando na rua e de repente você ouviu os pneus de um carro cantando bem atrás de você e sem poder olhar para trás você sente o carro bater em você e depois você não sente nada mais. Você simplesmente se acha numa sala toda iluminada e perguntando de o que aconteceu e de onde você está e alguém te informa. Você foi atropelado por um carro e agora você está morto. Daqui em breve seu nome vai ser chamado e você vai entrar pelaquela porta para ter uma audiência com Deus. O quê? Eu? Morto? Como eu posso estar morto? Eu só tenho 17 anos. Eu tenho uma vida a viver ainda. Eu não posso estar morto. Senhor, por favor, sente-se e fique quieto. Enquanto você está sentado lá fora esperando, você começa a pensar em cada besteira que você fez na sua vida. E você começa a pensar, eu não posso encontrar com Deus. Não agora. E você pula da sua cadeira e começa a gritar, me deixe sair daqui, eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair, eu não posso encontrar com Deus, eu não estou preparado. Enquanto a cara começa de te falar de senta de novo, você ouça uma voz bem grave, chama seu nome, Thiago Pereira. Caraca meu, esse é meu nome, mas eu não posso entrar. Eu, Thiago Pereira. E assim você entra no tribunal de Deus. Um anjo te pega pelo braço e te leva a uma cadeira. Senta aqui e esperar para Deus entrar. Você nunca sentiu tão nervoso e tanto medo na sua vida. De repente a porta abre e Deus entra. E antes de saber qualquer coisa, você se acha prostrado no chão tremendo de medo. Levanta-se, Thiago. Sim, senhor. Thiago, você acabou de morrer. Agora você vai ser julgado no meu fórum. Você tem algo que você gostaria de falar antes da gente começar? Não, senhor. Então me traz os livros. E o anjo leva dois livros para ele. Ele abre os livros. Por um tempo, tudo é quieto enquanto ele ouve os livros, balançando a sua cabeça de vez em quando. E de repente ele fala, existe uma acusação contra Thiago. E antes de poder piscar, aparece um cara bem feio. E você já sabe quem ele é. É Satanás. E ele começa, eu tenho várias coisas a falar, eu conheci bem esse bicho, ele tem andado comigo por anos, parece uma vida inteira. Pra começar, ele é um ladrão, não sei de quantas vezes que ele levou algo que não pertence a ele. Ele também é um mentiroso, e você sabe muito bem disso, senhor. E senhor, você lembra de quando ele começou a namorar com aquela menina? Quanto tempo levou pra ele começar a assediar ela? Assédio? Não era assédio. Ela era minha namorada. Você tentou passar a mão nela e ela tirava suas mãos. E ainda assim você continuou até ela ceder. Tá vendo, senhor? Como eu já falei, ele é um mentiroso. E com quantas meninas ele transou sem casar? E quantas vezes ele estava embriagado? E quantas vezes ele brigou com alguém? E os sites pornográficos? O que era aquela coisa que Jesus falou sobre olhando para uma mulher e desejando ela? Pois é, isso ele fez, e muito. E Deus, deixa de falar antes de esquecer, ele não respeitou nem obedeceu seus pais. E eu sei que tem algo na sua palavra contra isso. Senhor, se já existia alguém que merecia inferno, e ele é um safado, ladrão, mentiroso, desobediente filho da quieto. Existe alguém para falar em defesa desse rapaz? Alguém? E muito nervoso, você começa a olhar para cada lado procurando por alguém para te defender e ninguém aparece. Então, Thiago Pereira, por seus pecados contra as minhas leis e por não ter respeitado ou aceitado o sangue do meu filho no seu lugar, eu te condeno ao inferno para a eternidade. Ok? Não posso ser, não. Eu não posso ir para o inferno, eu não era tão ruim. Eu não posso ir, não! Infelizmente, essa vai ser a realidade de muitas pessoas. Elas vão morrer e Deus vai condenar eles para o inferno, para a eternidade. É muito triste, mas é real. Mas isso não tem que ser a realidade da sua vida. A Bíblia nos fala em Romanos 3, 22 e 25 que Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que Ele trata todos os que creem. Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberam o perdão dos seus pecados pela fé nele. Cara, o negócio é o seguinte. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos ferrados diante de Deus. Não temos jeito, por isso Jesus veio ao mundo. Ele sabia que alguém tinha que pagar o preço para tudo que nós temos feito errado. Ele topou e até morreu por nós na cruz. Nós merecemos morrer para o inferno, mas Deus nos dá uma oportunidade de se arrepender. Nós podemos orar, nós podemos pedir perdão por nossos pecados, nós podemos ter um relacionamento com Deus ainda enquanto somos vivos, mas isso depende de nós, de eu, de você. Você tem que reconhecer que o que você tem feito é errado, e você tem que reconhecer que realmente você está mal com Ele. E se morrer, já era, você vai para o inferno. Mas não precisa ser assim. Você pode resolver sua vida com Deus agora, simplesmente abaixando a sua cabeça e falando com Ele, pedindo perdão dEle por seus pecados e depois vivendo por Ele. Meu amigo, é um fato que todo mundo vai morrer um dia e todo mundo vai se achar diante de Deus para prestar contas. Todo mundo vai morrer, mas ninguém sabe de quando. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser amanhã, pode ser hoje. Ninguém sabe. Mas depois você morrer, é tarde demais de consertar as coisas. Resolve sua vida agora. A eternidade está te esperando, mas não bobia. Pode ser que sua começa ainda hoje. É, essa é uma realidade. Todos nós vamos ter que dar contas diante de Deus do que fizemos com as nossas vidas. As correrias que damos em vida vai refletir por toda a nossa eternidade. O barato é mais louco do que você imagina. Por isso nós preparamos esse CD, para que você soubesse disso, para que você pudesse entender o amor de Deus para a sua vida e como Ele se importa com você. Ele te quer assim como você está, mas é uma decisão sua de querer aceitá-lo ou não. A palavra diz em Hebreus, se hoje você der ouvidos a essa palavra, não endureça o seu coração. E também diz em Romanos, se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, serás salvo. Esse CD chegou até você não foi à toa, Deus teve um propósito nisso tudo. Saiba que só de você estar nos ouvindo, você já é um privilegiado, uma privilegiada. E hoje pode ser o dia da sua redenção, o dia em que você pode aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou se você já o aceitou como seu Salvador pessoal, mas está distante da vontade de Deus, hoje é o dia da sua reconciliação com o Senhor. Ele quer te ouvir. É simples, se você quiser, basta repetir comigo uma oração. Aí mesmo onde você estiver, se não tiver jeito de você falar alto, repita baixinho mesmo, mas repita. Convide Jesus para habitar no seu coração nessa hora. Se você quiser, repita comigo. Jesus, nesta hora, eu confesso que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Aceito o teu sacrifício. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você repetiu essa oração, eu quero te convidar a entrar em contato conosco através do e-mail decristo.rap@gmail.com, demudocristo.rap@gmail.com. Nós queremos orar por você, nós queremos conhecer você e dar todo um suporte para você nessa nova vida que você começa a trilhar hoje. Deus te abençoe. Tamo junto, rumo à Nova Jerusalém.